crescer, desenvolver a fé, permanecer no homem que crê, pode crer. Deixa acontecer naturalmente, dias melhores virão daqui pra frente. Deixa a mente se libertar, deixa a gente comemorar, o homem amar, evoluir, evolução. Bom dia, tarde, noite, educação, bom humor traz vida sadia. Ao invés de ficar zangado, sorri, abraça a vida e não deixa ele escapar. Deixa o menino brincar, o tralalá ultrapassar o limite da alegria, trabalhar, estudar, todo dia é dia. Um abraço na mamãe, todo dia é dia. Cantar, dançar, sair da monotonia, ver o sol nascer, agradecer, assistir seu bebê crescer. Olha lá, desde já tamo aprendendo. Deixa quem quiser viver, continua vivendo. Viva a vida na corrida diária, deixa a juventude perceber que a droga atrapalha, só para quem não quer andar, quem não quer viver. Nunca vi ninguém jogar pra perder. Deixa a vida ensinar, o amor reinar, o ser humano acreditar. Pode deixar, deixa a vida ensinar, o amor reinar, o ser humano acreditar. Deixa pra lá, pode deixar, amigo meu, para de reclamar. Deixa a chuva molhar, deixa quem quiser falar, falar. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só não deixa ninguém pisar em você. Erga a cabeça, querer é poder. Deixa quieto, sem treta, deixa no gelo o louco enxergar o que ninguém tá vendo. Deixa em choque os lock, deixa eu cantar. Levar pro povo a paz de Deus, deixar pros manas, mina, autoestima, o grafiteiro. Deixa a cidade colorida, a mulher esperta, sábia e sincera. Deixa cabra, macho, louco por ela. Quando a dor chegar, pode chorar. Deixar o coração se emocionar. Deixa a pureza da criança te conquistar. Seja livre, não deixa ninguém te dominar. Deus deu o dom e me deixou rimar. Deixo paz e amor pra você desde já. Deixa a vida ensinar, o amor reinar.